Antena 6326, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 a 0, 0 graus e 1,5 dos anéis. Salvador, boa tarde, Oxenai 63 no 5, na sua escuta, patrão 1600 para o 360. Salvador, Oxenai 63 no 5, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível 360. Via da EL 360, Oxenai 63 no 5. Juliette, até o Romeu, decolagem autorizada no 7, vento 090 graus no 79. Na 6326, no solo aos 47, repere a taxi Fox, mantém-me escuta e reporte novamente na taxi Delta. Eco. Afirmativo, libera pela Fox, reportará na Eco 6326. Silêncio até Romeu, decolada aos 47, curva esquerda no perfil de saída Moama, aguardando transferência controle. Esquerda Moama, aguardando Romeu. A possibilidade de coordenar a prova de morte, vamos para o 63 no 5. Aguarde assinar 63 no 5. Bravo. Azul 27, 15, completa a final do procedimento e chame a torre Salvador 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, muito boa tarde, o Azul 27 e o 95. Sente Azul 27, 95, continua a aproximação, reporta passando 372. Reportaremos o 372, Azul 27 e o 95. Guarda a preferência, meu. Já presente, chame o controle em 1-20, decimal 80, Juliette da Romeu, bom voo. Grato, Romeu, papá. Autoridade ingresso na pista, libera a próxima à esquerda na Delta, chama 121 décima 1. Libera na próxima, 1 Oxenai 63, 15, autorizado Motiva. Autorizado Motiva, 63, 15. O Julieta Ferromeu, confirme a prova ideal para destino. Alfu, Aldoal, a 2 Alvaro. Que inicialmente vou em Momo, aguarde autorização direto ao destino, Julieta Terra Romeu. Sim, Julieta Terra Romeu. Controle Azul 41 no meio. Chega Azul 41 no meio. Pode estar que pode igual 368. Pois é, presente o servidor 366, o Azul 41 no meio, está autorizado a final do RNAVES, desça para 2500 pés com ajuste 1010. 2500 na prova do Terra Victor 366, Azul 41, nono. O Julieta Terra Romeu voa na prova de Momo. Estou voando na prova de Momo, controle. Só estou fazendo um pequeno desvio aqui na formação. Eu vou ter mais desvios à esquerda. Fala, Xané 6326, livrou na Del. Charlie, Oceané 63 no 5 graus. Caso 2795, avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 090 graus, no 49. Sente pouso autorizado, azul 2795, no 0. Cinto de desvio, PO 300, Juliette Alfa Romeo. Juliette Alfa Romeo, está autorizado, direto de destino. Juliette Alfa Romeo. Azul 2714, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Chama Recife, 1288, alterna 1260, azul 2714, grato, bom trabalho. Oceané 6315, chame Recife agora, frequência 125.1 e alterna 1280.8. 1288, Oceané 6315. iniciando o procedimento, o Azul 4116. Azul 4116, completa o final do procedimento, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 1895, Azul 4116. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4116, vai atingir o 372. Azul 4116, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando a autorização, 4116. Cine Maquilo X-Ray, o ajuste em Salvador 1090, mantenha as condições visuais, informe visual com o Veracruz. Tango Oscar Bravo Eco, acionamento da Crisário, reporta para iniciar o táxi. Do 4116, pouso autorizado, pista 90, 090 graus e no meio 19. Pouso autorizado na 190, azul Total Gol no 097, acione a identificação, via bom que desce para 4 mil pés, o ajuste no 010. Lima Kilo X-Ray, desça para 1.500 pés, é frequência livre para a coordenação. Prossiga, acho que é Mike Yank. Canta 1-2-1, decima 1 novamente. 1-2-1, decima 1-0, acho que é Azul 4116, sala 01, libera direita, VTX3 Delta, 1, 2, 1, décima 1. A direita, na Delta, 2 de nono, azul 4 de nono. Reporta na Papá, ajuste na 0 na 0. Papá Tango, acho que pra voz. Máscara Barazo Eco, autorizado ingresso, reporta linha de pronto, cabeceira na 7. Uno, meia, 5, 9, posição 10, senta aqui a beca, autorização, galinha 3, 6, 0. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Boa, Salvador, Capa Roteiro Bosca, mais tempo é autorizado, para quem desce, mais o 4 para acionamento. Sim, secretário, chama para o Zac. Chama para o Zac, então, mais tempo. Mento, Juliette, Quebec Kilo, informa o ajuste no 010 e confirme aí, pessoas a bordo. Eu vou essa, decolagem autorizada, pista 97, vento 090 graus, 1979. boa tarde, Chanel 6142.0.0. Chanel 6142, autorizado em área decolar, cabo 010, vento 090 graus e no 8 nós. Patente Oscar Bravo Eco, decolado a 06, chame o controle, Salvador 120, décima 8. Agora décima 8. Papatango Oscar Bravo Eco. Boa tarde, subiu para o nome, o pé no corredor Axé, fome no farol da barra. Bravo Eco, copiou? Afirma, senhor, camarada, farol da barra, meu pé. Quando possível, informe a prova ideal para destino Oscar Bravo. Seria 310. Quando mantenha o litoral Oscar Bravo Eco, aguarde para prosseguir direto. Caraca. Papá Julieta Terra Romeu, está agora 47 milhas noroeste de Salvador, tem um serviço radar encerrado, suba para o nível 120 e chame Recife para informação de voo e alerta 1288 e alterna 1260. 1288, 1260, Julieta Terra Romeu, está te mandando lá para o 1840. 1840, copiar. Chanel 6142, decolada 09, chame o controle, 120, décima 8. Controle 08, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Chanel 6142, transfere. Chanel 6142, boa tarde, vai contato radar via saída pública, subiu para o nível 350. Via pública, fica para o 350, 6142. Bono 097, controle. Está evitando de ver? Estou no 097, autorizado a final do RNAV e vou para o serviço 367 e após o 366. Desça para 2500 pés, informe estabilizado. A posição Serra Vitor 367 e após o Serra Vitor 366. Papa Romeu, acho que a Mike tem que atualizar ingresso e decolagem, pista na 7, vento 090 graus, no 8 nós. Troca de cima, na queda, meu caro. pista Bravo Eco, está autorizado a ascensão para 085. Eu acho que a Martinha é decolada zona 3, chame controle Salvador, 120.80. Controle 120.80, Oscar Martinha. Salvador, Papa Romeu, Oscar Martinha aqui. Papa Romeu, Oscar Martinha aqui, boa tarde, subo para o número 10 no corredor Axé, informe no fora da barra. Ok, meio pés, corredor Axé, se autorizado, a proa direto à plataforma, senhor. Está autorizado, direto plataforma, 1 no meu pés, informa livrando a CTR, Oscar Mike Yankee. Meu pés autorizado, informa livrando a CTR, Oscar Mike Yankee. O 1097, completa a final do RNAVE, chame a torre Salvador, 1118.95. Zona 097, gente, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, boa, 097. Azul 27111, boa tarde, está em contato radar passando Conde, vou na proa de Conf para a chegada Conf, informe no ideal de descida, o ajuste 1010. Boa Conf para a chegada Conf, solicita manter sinal 140 e com o Mira. Autorizado 140, o Azul 27111 na proa de Conf. 140 Conf, graças ao 27111. Gol 984, decolada zona 5, chame o controle Salvador, 20.80. 20.80, boa tarde. Boa. Gol 1097, avistado, pouso autorizado, 080 graus, 1619. 7, livre pouso, gol 1097. No 884, contato radar, saída pouca, suba para o nível 230. Pouca, subindo 230, obrigado, gol 1884. Xené 6142, chame agora Recife, 12685 e alterna 12545. 12685, obrigado, boa tarde. Gol 1659, autorizado, faz tráfego, vai ganhar e manter. condições visuais e confirme a prova, está mantendo? Certo, vai pelo litoral, Vitor Tango Alfa. Certo, o Vitor Tango Alfa, tem condição de voar da presente direto VR? Oi, direto VR, Vitor Tango Alfa, mantém o nível 075, está em contato radar através de coral, o ajuste em Salvador no 090. Taxi Fox, mantém a minha escuta. Prossiga via Alfa e reporta na Eco pro ingresso novamente na pista. A 659, decolagem autorizada, pista 0, vento 090 graus, 189. Decolagem 1. 3-1-4, batalha, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Foi na Pro de Itap da presença. Informei o Oscar Mike Yankee, que confirma o seu estimado de pouso na plataforma. Tô na 659, decolada 19, chame controle no 0.8. 08, chamará. Apresenta a frequência livre, chame para regresso, Oscar Mike Yankee. Azul 4462, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, chame no ideal descido ou ajuste no 090. Está em contato o radar passando coral e desça inicialmente até o nível 100, 4462. Número 59, boa tarde, sai contato do radar, saída da Elso, vou para o nível 360. Autorizado Leda. Autorizado Leda, 360, gol 1-6-59. Gol 1884, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, alterna 2545, obrigado. Está em contato radar 3 milhas para Condes, mantém o nível 180 na proa de Coral e serviço radar, azul, voa do 66. Coral 4462, reduz a velocidade para 250 nós. Oxanel 6314, confirma a sua indicada? Confirmo, tem condição de incrementar o Oxanel 6312? Oxanel 6314, se tiver condição de incrementar, está autorizado. Gol 1620, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegada Mari, reduza para 250 nós e desça para o nível 110. Gol, desce ao 110, precisa Mari, gol 120. Azul 4462, está reautorizado a descida para o nível 120. Tango Oscar Bravo Eco, confirme sua chamada de pouso. Estimado pouso a 1820. 1820, copiado, Oscar Bravo Eco. Azul 4462, está sua vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro Norte. Desça e mantenha o nível 120, seu limite é radial 280 do Velho Salvador. Voo 2008, boa tarde, acione a identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 120. Negativo, mantenha a chegada, o seu número 62 é para posto. Positivo, confirmando o nível autorizado, 120. Confirmo, 120. Ou 1659, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 1288. 251-288, voo 1659. Bravo Eco está agora afastado 40 milhas de Salvador, tem o serviço radar encerrado, suba para o nível 085 e chame Recife, né, para informação de voo e alerta. 1288 e alterna 1260. 1288, 260, Azul 271 solicita para 245 por 15 mil, ele deseja informações e está no ideal de descida. Autorizado desvio Azul 271-1, desça para o nível 060, reduz a velocidade para 220 nós. Vai descer para 060 e desce reduzido, desce com 200 então, o Azul 271-1. Oxalé 6314, chame agora a final Salvador, frequência 119.8. Azul 4462, está reautorizado uma sessão. Vê se mantém o nível 120 ainda. Sim, vamos Juliette, quer ver aquilo, controle? Controle. Temos um sequenciamento para passar por cima da ilha, subindo somente até o nível 090. Afirma, está autorizado pela esquerda, 360 acendendo, Juliette Quebequilo. Azul 4462, chame agora final Salvador, frequência 119.8. Salvador, boa tarde, top, top, top. Salvador, são 3835, com Quebec. 3835, boa tarde, essa é a identificação, desça para o nível 080 e reduza a velocidade para 230 nós. Número 7 para posto. Reduzindo agora e descida 080 para 3835. 63 agora. 3814. Desça para 7.000 pés, altímetro no zero, no zero. Voo 2008, desça para o nível 100. Nível 100, voo 2008. Ready. Oceania 6227, clear line up and take off, runway 10, wind 090 degrees, 190. Clear line up and wait. Correction, line up and take off runway 10, Shenandoah. chame a final Salvador, frequência 119.8. 119.8 azul, 2719. Esquerda com proa 030, desça para 4 mil pés, o azul 4462. Esquerda 030, então traça na sua esquerda, posição 11 horas, mantendo 90, uma aeronave de pequeno porte, aguardando para que adire. Salvador 2711 azul, ele existe. 2711, desça até o nível 050, mantenha a proa. 050, mantém proa e está reduzido. 1709. 2711. E agora reduzindo 210 e a. 7314. Azul 2711. Curva à direita, voe proa 260. Direita 260, limite da proa é radial 290 de Salvador. Direita 260, radial 290, Salvador 2711. É, pode curvar em mais 4 milhas. É. Patrulha de Salvador, boa tarde. Hugo 1620. 620, boa tarde. Subvetoração, curve esquerda, na proa 010. Esquerda 010, desça até o nível de voo 060 agora. Esquerda 010, 060, voo 620. Channel 6227, radio contact on the pattern, climb level 360, will your please fly direct to the position? Direct leader, Channel 6227, flying level 360, Channel 6227. Band 3835, o programa espera na posição BOMF, descida até o 080. É programa espera em BOMF, Band 3835. Juliette Bequilo, está autorizado o regresso Vera Cruz? Negativo, Juliette Bequilo mantendo o setor com curva pela esquerda. Bequilo mantendo 360, acendendo pela esquerda. O Juliette Bequilo suba para o nível 105. Está subindo para o 105, estou aguardando a autorização para o regresso. Está estimado para o regresso mais 15 minutos. Está vertical de Vera Cruz, 15 minutos. Afirmativo, temos 8 aeronaves para aproximar para Salvador e a Taxiway está com um buraco. Positivo, tranquilo. Estou de disso, estamos sequenciando, passando 15 milhas de separação para duas aeronaves. Ciente, tranquilo. Gente, Xenem 3 no 4, continua a aproximação, reporta passando o CRV 372, aguarde os presentes. Salvador, boa tarde, 3567, linha de cola, vento 090 graus, 179. Linha de cola, 3567. Estou cruzado ingresso, reporta linha de ponto capiteiro, 17, pelo Serra Lima. Cruzeiro 008 com curva pela esquerda. O 620, desça para o nível de voo 050. Desce ao 050, gol 1620. Continue aguardando a pista livre, mexendo na 6314. 620, Salvador. Estou no 620. Sem aumentar sua razão de descida, é o tráfego de sua posição 1 hora, mantendo o rumo oeste, que está mantendo o nível 070, o equipamento é uma TR. Confirme incrementar a razão de descida? Isso, até o nível 050. Incrementando ao 050. Prossiga, Juliette Cabequilo. Prossiga, Juliette Cabequilo, da visual aeronave agora, passando a Bessão de Ana Cruz. Teria alguma condição de, após a passagem da aeronave Cabequilo, prosseguir para o lançamento? Não, negativo. Essa é apenas a segunda aeronave no sequenciamento, de 8 aeronaves, de Juliette Cabequilo. Desça para 4.000 pés, altímetro no 090. 4.000 no 090, gol 620. 620, décimo 8. 608, boa tarde, 357. Em voo visual, no nível 075, há um trolever avançado, à sua esquerda, na posição afastada 10 milhas. 7, gol 208. Salvador, boa tarde, está 357. Tá 3567, boa tarde, está em contato o radar, saída Momo, suba para o nível 360. Confirmando a saída Arbor 1, eleva, senhor. Corrigindo, Arbor 1, o TAN 3567, suba para o nível 360 na Arbor 1. Ok, 360 na Arbor 1, TAN 3567. 6321, nossa, espera da 0. Passa o curso localizador, né, senhor? Negativo, no 620 agora curva à direita, proa 100, 1900. Direita 1900, vou 620. Negativo, mantenha a velocidade de 1900 nós. 1900, vou 620. Ecológico, Serra Alemã. O Rio Co, 125, decimal 1, if unable, 128, decimal 8, bye bye. 1010, autorizado a assinar a renave, reporte estabilizado. 8010, autorizado a reportar estabilizado, vou 620. 3104, no solo 3000, liberou via Taxi Fox, mantém a minha escuta, prossiga via Alfa e reporta na Eco, para novo ingresso. Alfa, antes da Eco. Proa 210. Perdeu 210, eu senti. Espere mais. Azul 4462, chame a torre 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. 4462, final de 7 minutos. Gente, azul 4462, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Papa Romeo, Kilo Sierra Lima, decolado aos 3.6, chame o controle Salvador, 120, decimal 80. 120.8, graças, Serra Grécia. Controle Salvador, boa tarde, de Papa Romeu Quilo Serra Lima. Boa tarde, Papa Romeu Quilo Serra Lima, suba para o nível 100, estou em contato radar. A centena, contato radar, Quilo Serra Lima. O Quilo Serra Lima, suba e mantenha o nível 060 inicialmente. 060. Juliette Cabequilo. Prossiga, Juliette Cabequilo. Teria condições do Cabequilo prosseguir mantendo o 105, mantém o 0 sobre a vertical de Veracruz? Autorizado, Juliette Cabequilo. Mantém a vertical de Veracruz no nível 105, aguardando para lançamento. Temos o Alfa 172 passando por baixo da aeronave agora, no nível 050. Sim, visual com tráfego, vai prosseguir para a vertical de Veracruz, mantendo o 105, aguardando para lançamento. Reduzindo o gol 620. Azul 17 no 1, na sua navegação, Brother Serra Vito 368. para 4003, autorizado da aeronave, reforço autorizado. Reagindo 3008, vai reforçar. Ativo, ajuste no 010. Mesmo no TKI. Atene informa Vitor Sango Alfa, informa o tráfego 12 horas e 18 milhas, no posto, subindo até o 060, tipo da aeronave, é um Bravo Eco 9 Lima. Ok, ciente, é o Vitor Sango Alfa. Agora. 192, boa tarde. Aciona a identificação, vou na proa de Mari, desço até o nível 080, previsto espera em Mari. Boa no Mari, boa na espera, 3192 Mari. Poderia falar o motivo da espera? Gol 2008, termine a alta e reassuma na proa de Itape para sequenciamento com a final. Boa noite, Gol 2008. Espera, Gol 2008. Após o rebloqueio de Mari, vou ir na proa de Itape. Correção, terminação, espero rebloqueio a Mari, vou estar com o Gol 2008. Obrigado. 3192, motivo está no Notan, devido a um buraco na taxiway, a torre está fazendo um backtrack com a 09 na pista. Ah, tá ok, então. Muito obrigado. Controle SNR 6321, decolou. Chaname 321, boa tarde, está em contato com o radar, suba via Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360, possibilidade de coordenar para o de ofício? Também que não tenha saída, aguarde a autorização, Chaname 321. Mas é. Do controle, após a decolagem, sub mantém nível 060. 060 após a decolagem de 4060. Se tiver condições de agilizar o ingresso? Agradeço. Vai verificar o quanto é. E 567, voe Elefa e chame Recife agora na frequência 1288, alterna 1260. Elefa na proa, 1288, 1260, boa tarde, senhor, 357. Controle, 3835, reaturando bom, se confirme mais espera. Afirmativo, mais uma, são 3835. Mais uma espera em bom, espera. Juliette Cabequilo está livre, lançamento e forma para descida. Muito grato, Cabequilo, retorno para descida. 08, atingindo passando o nível 060. Tente Gol 2008, está presente e vou ir direto em Itape. Está autorizado, descida para o 050, Gol 2008. 2070, Gol 2008. Pode ingressar na eco e manter a posição. Tá, você será na eco e manter a posição. 4, 4, 4. Tô na 6321, vou em Arbo, da presente. Arbo, 6321. Tô na 620, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Eu sei, aguardando o voo 620. Quilo Serra Lima, tráfego sendo superado pela sua, à sua direita, está livre a ascensão para uma centena. Uma centena, Quilo Serra. Está autorizado o procedimento para 2719? Negativo, autorizado o procedimento. Livre descida para 2.500 pés, 1.010 o ajuste. Você pode passar o Serra Vitor 3.000. Chamei 6321, informa o tráfego, posição de 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo 075, é um ultraleve avançado. Ativo, o tráfego, 6321. 3835 está reautorizado, descida para 4.000 pés, agora é o número 2 na aproximação. O ajuste no 0 no 0. 4.000, 3835, continua alta. No bloqueio de Bonfi, você vai reassumir na proa de Pelo. Ok, no bloqueio de Bonfi, reassumir Pelo, 3835. Positivo, para a descida, Juliette, Cabequilo. Pronto, com curva pela esquerda, autorizado descida até 4.000 pés, Juliette, Cabequilo. O ajuste no 0 no 0. Cabequilo, curva pela esquerda até 4.000. Pouso, Gol 620. Salvador, boa Xanã 6355. Persiga, Xanã 6355. Quanto solta funcionando? 1, 2, 1, decima 1. Motores Salvador, boa tarde, a Passaredo 2231, transfere na Romeu. Passaredo 2231, boa tarde, acione a identificação, desça para o nível 090 na chegada Mari, previsto espera na posição Mari. Ok, 090, previsto espera em Mari. É, alguma velocidade? Pode manter indicada 2231. Você vai descer então, reduzido 190. Controle Azul 4065, decolado visual no setor. Azul 4065, suba e mantém o nível 060, voe Leda da presente. 060, voando Leda, 4065. Voo 2008, chame a final Salvador, 119 decimal 8. 119 decimal 8, voo 2008, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 2008. 2008, boa tarde. Desça para 2500 pés, na Prova Serra 2366. Altima entrando 00, está autorizado final RNAV, após estabilizar. Voo 2008. 2500 pés, Prova Serra 2366, 0, autorizado final RNAV, para estabilizar, voo 2008.